Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão de Conversas Aleatórias. Neste domingo, hoje é dia 30 de março de 2014, eu sou o Miguel, Carlos Bonaparte estava a tentar imitar, mas não consegue. É verdade, parece que sim, mas dizem que não, não sei. É Nim. Eu também não me meti na malhada porque ia estragar. Esta voz que estão a ouvir é de Joaquim Pereira. O dueto. E fiquei calado a ouvir. E não diz nada. Foi desafinado. Porque ninguém se mete aqui connosco. Ora, hoje é domingo, 30 de março, como estava a dizer. Querem saber qual é o assunto hoje? Espera mais um bocadinho. Primeiro vamos estar aqui a falar sobre outras coisas. Sobre o que, Carlos Bonaparte? Está tudo bem? Está tudo bem, obrigadinho. Já agora um cafezinho aqui para a malta. Sim, nós... também acho bem. E o Joaquim Pereira encontra-se bem? Já tudo no sítio? Não, hoje estou muito mal disposto. Acordei tarde e ainda estou meio ensinado por conseguinte. Nota-se pela voz, tão baixinha que está. Estou fraco. Está fraco. Está. Bom, vamos ao que interessa. Nós hoje... Ele não estás bonzinho. O Nuno está a bonzinho, bom. Olha, o Benfica já jogou. Pronto, lá bem falar de futebol. Tu andas a ficar doente. O Benfica joga amanhã em Braga e vai perder. Em quê? Em futebol? Sim, claro. Vai perder em Braga. Aqui é você. Ah, já pagaram o árbitro? Aqui é às 5 da tarde. Amanhã regressamos aos tempos de jogos ao domingo à tarde. Há 5 jogos ao domingo à tarde. Hoje, já foi. 4 deles à mesma hora. O Porto também joga? Às 7:15, 8:15. É depois eu. É para saber o que é que está a acontecer. Está quase. Bom, nós hoje vamos falar sobre um assunto em que vamos andar aqui a pancada uns com os outros, porque temos coisas do passado a acertar entre nós. Há uma definição que diz assim: um substantivo que diz: consiste em ir contra uma pessoa ou grupo em resposta a algo que foi percebido ou sentido como prejudicial. Embora muitos aspectos daquela coisa possam lembrar o conceito de igualar as coisas, na verdade, aquela coisa, em geral, tem um objetivo mais destrutivo do que construtivo. Quem procura aquela coisa deseja forçar o outro lado a passar pelo que passou e ou garantir que não seja capaz de repetir a ação nunca mais. Pergunta para 10 mil euros. Do que é que estamos a falar, Carlos Bonaparte? Vingança. Joaquim Pereira. Vingança. Errado. Estamos a falar sobre a vingança. É o assunto 2, em que vamos discernir, tentar ouvir os pontos de vista dos três, se deve aplicar ou não, em que casos, em contexto, em que formas, porque sim, porque não e quais são as consequências. Bom. Carlos Bonaparte, pode começar, se quiser. Eu acho que a vingança nunca é uma questão aplicável. Em nenhuma circunstância a vingança é uma situação aplicável. Então vou já lançar as minhas perguntas do outro lado da história, que eu já discuti isto. E nunca ficas com aquela sensação, nunca te vingas, pronto. Nunca aplicas aquilo que o Minda agora disse, e estava a ler, não é? Aquilo que... fizeram passar, também vais querer que os outros passem igual. Não aplicas isso. E depois não fica em ti o sentimento de ele merecia, ou é? Não. Fica mais o sentimento. Fica mais o sentimento de eu mereço e vou conseguir aquilo que mereço. Que é outra coisa que não aquela que me passou agora. Porque quando me vingo de alguém, estou a perder tempo com essa pessoa. Tempo que essa pessoa não merece. Se a pessoa teve a deslealdade de se vingar de mim e não esclarecer as coisas de antemão, então não merece qualquer tipo de consideração. Porque eu só, a única coisa que eu tenho que fazer é desprezá-la. Porque o motivo é que eu hei de estar a dedicar tempo e energias a vingar-me quando, ao invés disso, devia dedicar tempo a construir ou a reconstruir, se for o caso, a minha vida, o meu mundo ou o que quer que seja. A minha prioridade é essa. E aquela frase de ele ou ela merecia que era para aprender. Não ficas a pensar nisso? Para aprender do género, o que fez a ti para não fazer a outros. Cara, isso sim. Mas não sou eu que tenho que fazer a vingança. A vida vai se encarregar disso. Não sou eu. Acreditas que um dia a pessoa vai ser castigada de uma forma ou outra? Ou já está a ser? Ouve, pessoas que pensam em vinganças, pessoas que pensam em maldade, não chegam ao fim do dia a dormir com consciência tranquila? A dormir tranquilamente? Porque uma pessoa que faz mal também sabe que o mal lhe vem ao caminho. E vingança puxa a vingança. E quem não sabe vai saber mais tarde ou mais cedo. Não vai conseguir dormir tranquilamente ao fim de algum tempo. Enquanto eu, pelo menos tenho a minha consciência tranquila, e sabendo que o mal me pode vir ao caminho, a probabilidade de que ele venha, aliás, porque ele vai vir, mas a probabilidade de que venha é sempre bastante inferior à de quem o procura. Já vamos voltar com a maior parte, Joaquim Pereira. Ora bem, para mim a vingança não existe. Qual é a melhor resposta à ofensa de que fui vítima? Como diz o Carlos, é muito bem, desprezo puro e absoluto e de correr com essa pessoa ou esse grupo que me fez essa afronta, pô-la completamente de parte e pô-la no caixote do lixo. Para mim, não, eu durmo descansado, não fico com aquela... com mágoa fico, mas não fico com aquela coisa, aí se eu fazer isso ou aquilo. Tornava-me como essa pessoa ou esse grupo e não quero descer tão baixo. Portanto, limito-me ao desprezo e ponto final e acabou-se. É, então vá-se embora, pronto. Até a próxima. Está muito boa tarde. Até... Um bom domingo desportivo. Posso fazer mais uma coisa? Sim. Eu vou dar-vos aqui um exemplo muito grave. Aliás, dois exemplos bastante graves. Primeiro, no tempo em que não se falava de bullying, eu fui vítima disso. Em 2001. Eu deixo de falar, mas só para ter noção, e tu tens essa noção, fala-se em bullying porque as expressões em inglês ficaram muito na moda hoje em dia. Mas isto de fazer medo de violências morais ou físicas nas escolas já existe há décadas. Claro, eu sei, eu sei que já. Mas é que a minha incluiu quase mudar de escola. Incluiu a tentativa de agredir a minha mãe. Por acaso uma das pessoas, enfim, conseguiu parar, conseguiu evitar que essa agressão sequer se iniciasse perante a passividade dos funcionários. Ou dos funcionários, no caso. Mas, primeiro, essa foi uma situação grave. Se eu consigo perdoar, não. Embora, pronto, se a pessoa estiver naquela situação da vida e morte e tal, eu até sou capaz de dar uma ajuda, sem dizer, vês? Olha eu aqui. Não digo isso. Mas, se estiver a passar necessidades económicas, se estiver com fome, se quiser algum conselho, isso aí, preferível que fique sem ele do que conte comigo. Há sensivelmente 2 anos, e sabendo desde já os riscos que isto implica, falar nisso, há cerca de 2 anos fui ameaçado de morte. E essa é a ponta do iceberg, porque isso implicou muito mais coisas do que simplesmente as ameaças de morte. Elas eram credíveis e aconteceram durante, sinceramente, 2 meses, por aí. Eu sou muito sincero. Nesse caso específico, se as pessoas tiverem outra vida e morte, eu não faço nada para que elas morram, mas também não faço nada para que elas vivam. Não quero saber. Mas se lhes guardo rancor, se me quero vingar, não. Para quê? Posso agir em legítima defesa em algumas circunstâncias, no caso de tratar da questão física, a mim ou os familiares, não sei o quê. Agora, quanto ao restante, ou seja, agir em legítima defesa é diferente de vingança. E eu, para vinganças, não vou por aí. Não faz sentido eu ir por aí. Para mim, vingança só me vai fazer com que a pessoa se vingue da minha vingança. Se eu conseguir levar a melhor. Se eu conseguir levar a pior. Pois, tenho a própria... Tenho... É como se costuma dizer, quem colhe ventos, semeia tempestades. Aliás, quem semeia... Sim, como é que é? Quem semeia ventos, colhe tempestades. Exato. É isso. Desde que não fiques com aquele sentimento de... Remoer, e ele não vê com aquilo e não houve resposta, e ele continua a rir-se ou a fazer isto a outras pessoas e sem ninguém fazer nada. Se não ficares com esse sentimento, está tudo bem. Agora, há outro exemplo, um caso concreto, até para ouvintes que às vezes até têm dúvidas do que devem agir no dia a dia, em que há uma pessoa que vos fez, por exemplo, nesse caso, uma pessoa que te fez mesmo mal e tu sabes que fez, e para ela fez bem, porque eu costumo dizer que. O nosso mal, para nós o mal, é para eles o bem, é o que está certo. O bem, essa noção do bem e do mal difere de pessoa para pessoa. E tu tens noção de que a pessoa fez-te mal, cruzas com ela na rua, ouves a voz dela e um familiar teu até diz para para cumprimentar ou não, o que é que tu fazes? Quando há esse cruzamento da pessoa com quem tu não te querias cruzar e depois ficas ali. Não cumprimento. Faz conta que não conheces. Não cumprimento. E também não és aquelas pessoas que fica preocupado com o que as outras pessoas vão dizer à volta. Olha, tu conheces e não cumprimenta. Ai, que mal educado, segue. Não. Não fico com essa impressão. Tão simples, sim, com essa preocupação. Tão simples quanto isso. Se alguém te sabe alguma coisa, olha, sabes da tua vida, certo? Então eu sei da minha. Das duas, uma. Ou aceitas-me como sou, ou não aceitas. Há 7 mil milhões de pessoas no mundo. Nem todas onde são minhas inimigas, nem eu de ficar sozinho. Portanto, é assim, as pessoas têm que me aceitar. E quando não conhecem, uma coisa que têm que fazer é calar a boca. Para nada. Portanto, se não estão de acordo com, mim, com uma atitude minha, das duas, uma. Ou respeitam, ou então vão-se embora. E dentro da tua noção de boa educação e de cordialidade que tens, isso aí não entra, não ficas importado com isso nesses casos. Eu não sou de cordialidade nem boas educações, eu sou de bom senso, que é uma coisa diferente. E há pessoas que não merecem bom senso. Pessoas a mim que me fizeram mal, que bom senso ou que educação ou cordialidade é que merecem? Já muito basta eu não ter aquilo que a maior parte das pessoas tem, que é o direito de resposta pelas próprias mãos, aquilo que chamam justiça. Já basta as pessoas que me fizeram mal não terem como resposta esse tipo de problema. Não é? Portanto, já vão com sorte, como quem diz, não é? Portanto, por que raio acabei de estar? Ou ligarem para casa às 2 da manhã com insultos e coisas. Isto já não foi a mesma pessoa, já foram outras pessoas. Por que motivo é que eu hei de estar? Não é? Por que motivo é que eu hei de estar com o sentimento de vingança ou com a. Não, agora. Para mim, desprezo é desprezo. E o perdão não entra aí? Não. Quando nós falamos nas segundas oportunidades, há cerca de um ano. Não, há pessoas para mim que não merecem. Para mim, é como eu digo, até para deixar a morrer, que eu não faço nada para que elas morram. Mas também não faço nada para que elas vivam. Nós temos falado disso com uma pessoa que até ficou um bocadinho chocada comigo. Foi se essa pessoa, se eu estivesse a caminhar ao lado dessa pessoa. Sabes, naquelas, quando a gente vai ali, sei lá, saímos de um apeadeiro, por exemplo, vamos um bocado a pé, ao lado da linha, até poder sair. Sim. Pronto. Vamos imaginar que eu vou a caminhar ao lado dessa pessoa, mas entretanto essa pessoa tropeça e cai na linha. E está com dificuldades em se levantar, não sei. Eu sigo a minha vida. Se vier um comboio, que venha. Se calhar até acelera o passo para não levar com os restos. Não fica ali, ai, coitadinho, ai, deixa-me ajudar, não. Isto fazendo ponto com outro assunto, na pena de morte, há pessoas que não merecem viver. Não. É mais por aí. Há pessoas que não merecem viver. Não é merecem morrer, é não merecem viver. Não estão aqui a fazer nada. Só estão aqui a gastar recursos naturais e a paciência dos outros. Mais nada. E no caso em que. Eu julguei para ele, não estou a esquecer de si, mas agora estamos aqui, estou aqui em diálogo. Estou a falar muito bem, eu estou. E nos casos em que essa pessoa que te fez muito mal, também num passado. Não muito mais longínquo, também te fez muito bem. Ignoras tudo isso e. Depende. Eu sou uma pessoa nesse aspecto muito. Eu peso muito a balança. Há pessoas que, com o seu desprezo nas alturas erradas e me fizeram muito mal, mas em tempos também me fizeram muito bem. Nesses casos, eu não guardo. Eu não. Ou seja, nesses casos, sim. Nesse caso, se cruzares com ela na rua, cumprimento. Até cumprimento. Até pergunto como é que está. Está tudo bem contigo? Claro que eu não quero saber. Mas claro. Uma questão de educação. Ou... Aí já entra a educação. Ou se a pessoa me disser, olha, nem por isso, não sei o quê. Olha, morreu, sei lá, não sei quem. É, pá, os meus sentimentos. Olha... Posso meter a curiosidade? Força. Nesse aspecto, não é o desprezo, mas simplesmente hipocrisia. Oh, lá vamos nós ao ter de... Mas porquê é que você é não assim quer? Ou não é? Ele está a dizer que é uma questão de educação, não é de hipocrisia. O que é educação? Se não quer saber, nem pergunta. A educação, nos meios em que vivemos, é uma hipocrisia. Quantas vezes uma pessoa que nós, quanto mais longe, melhor, mas lá está. Não pergunta. Hã? Não pergunta se está bem, se está mal. Se não quer saber, não pergunta. Mas, se como o caso disse, passa ou está com alguém que cumprimenta, está a cumprimentar, por favor, contra a ideia dele. Não, mas não se deve agir contra a ideia do cabelo. Não. Não, não é bem assim, não é? Não por um motivo muito simples, porque eu guardo consideração pelas pessoas. E a questão do. Pronto, eu não queria saber, foi uma má expressão, ou seja, eu já não estou tão preocupado como antes. Olha, pronto, olha, meus sentimentos e não sei o quê e tal. Eu até posso seguir com aquilo na cabeça. É pá, realmente o que é que aconteceu? Mas não vou estar a preocupar-me. Olha, então e como é que... Não estás tão preocupado, mas também não é indiferente. Exato, ou seja, não é tão indiferente. Ou seja, se a pessoa dizer que está tudo bem, também não insiste em saber. Então e como é que está a família? E os gatos? E não sei o quê. Não, também não pergunto isso tudo. Pera, pergunto, percebes? Pergunto, está tudo bem? A pessoa diz que sim, que é aquilo que as pessoas dizem sempre, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Ok, siga. Sabe? Ou seja, é uma saudação algo distante, mas também não totalmente indiferente nem frio. Exatamente, pronto. Porque em tempos a pessoa fez-me bem. Né? E até se eu souber que a pessoa precisa, até posso dizer, olha, pá, preciso de alguma coisa. Mas também depende do que é que me fez, como é lógico. Sabe, nenhum caso é igual ao outro. Assim. Mas ainda assim... Cada caso, cada caso. É, mas ainda assim... Kiko Joaquim Pereira, vamos voltar atrás nas perguntas. Há uma pessoa que lhe fez mal e tem noção de que cruza-se com ela, o que faz? Nada. Sigo o meu caminho como se, nem, como, qualquer, como se fosse qualquer desconhecido que passa tanto... E a hipocrisia que ainda agora falou, de cumprimentar só porque sim. Não é muito do meu feitio. Eu quando corto com a pessoa, corto mesmo... Por exemplo? Corto mesmo e não ligo. Pronto. E já lhe aconteceu isso? Já. Caso concreto de já. Aquela pessoa para mim morreu e como o Carlos disse, se morrer também não vou estar muito preocupado. Absolutamente. Felizmente, na minha vida, não têm sido muitos os casos. Mas quando aconteceram... Foi mesmo corte. Corte puro e radical. Você devia ir para o governo para cortar, é consigo. E tal como eu falei com o Carlos, quando essa mesma pessoa já lhe tinha deixado muitas coisas positivas, há um equilíbrio ou esquece? Porque há muito... Eu estou insistindo, é só a segunda vez. Mas há muito... As pessoas têm muito essa ideia de que acontece algo mal e esquece-se tudo o que de bom que se fez até ali. É. Felizmente, para mim, poucas foram as pessoas que me... Também me molestaram, ou por palavras ou por ações. Mas também as que me fizeram bem, também não foram assim tantos. Eu... Então você passou uma vida a suíço, é isento, não é? É neutro. Eu sou... Eu já tenho aqui provado, em diversas, diversas conversas, que eu sou radical. Nas religiões, nos futebols, nas políticas. Corto pura e simplesmente. Se eu não vejo telejornais noticiários, se eu não ouço noticiários da rádio, se eu não leio jornais, por alguma razão é, todas essas situações, sou radical em absoluto. É metendo a mão bem no fundo da minha consciência, posso garantir com a verdade que essa uma. Há certos casos que eu tenho entrado naquela do hipocrisia. Numa pessoa que não me agrada, mas que estou numa reunião com outras pessoas que são realmente minhas amigas. Mas há na sociedade geral o ter de... Eu reconheço que sou hipócrita. Quantas vezes me estou a rir e a falar com essa pessoa e cá no meu íntimo... Então, mas isso vai contra os seus princípios e suas ideias? Para quê? Bem, isso é outro assunto, já falamos no passado. Hoje estamos a cruzar aqui vários temas já passados. Por exemplo, isso é coisa que eu não faço. Ok. E por muito que seja com pessoas muito especiais para mim... Aliás, há um caso muito específico que eu tenho na minha vida, que é o único caso que eu infelizmente não consegui ficar indiferente, aquilo que eu mesmo para o ódio. Por muito especial que essa pessoa seja para mim, eu já disse a essa pessoa, tu não ponhas essa pessoa à frente porque eu não sei o que é que lhe faço. O mais provável é que perca mesmo o meu controle. Mas, ou seja, por muito que eu... Hoje temos aqui um... Desculpem. Esse é um efeito sonoro, Zé Paulo Graves. Desculpem este efeito sonoro. Foi uma emergência. Está um ambiente muito pesado. É para termos ambiente sonoro. Agora era tempo de me vingar e também pôr aqui o. Pronto, isto foi um. Como é que se diz aquelas coisas que metem por meio de... disparadores? Isto é um disparador musical. Pronto, mas isto para dizer o seguinte: Eu, se tiver, mais amigos ou pessoas muito especiais que sejam, e houver uma pessoa que eu não gosto mesmo, ai, eu aí sinto a paciência. Eu aí, e de igual forma, também não cumprimento a pessoa. Ou tenho alguma consideração por ela, ou não tenho, e não tenho nenhuma circunstância. Mas depois vão cair, tem assim. Quero lá saber. Mas repara, eu estou num café, numa esplanada, num sítio qualquer, em qualquer sítio. Estou ali com os amigos, verdadeiros, verdadeiros, se se pode contar hoje em dia com essa seita. A seita dos bons amigos. Sim, já, há tantas seitas. Nunca tinha ouvido chamar isso. A seita dos bons amigos. Não, ou não para um filme. O que é que acontece? Aparece. Chega-se uma pessoa de quem eu não simpatizo, não falo, não sei o quê. Lá está. Como tu disseste há bocado, a regra social. Ele cumprimenta todos, estende uma mão e eu muito, muito coisa, estendo-lhe a mão também. O que é que eu ia fazer? Para depois tirar com outro. Ah, eu já não. Mas depois mesmo, então, se estão ali os outros amigos. Ah, eu já não. Eu. É o ter de? Ter de? Bom. Eu já não. A regra social implica isso. Não, não, eu já não. Se é uma pessoa. Se é uma pessoa que realmente me lesou, me fez um agravo qualquer, que seja muito forte. E nesse aspecto também não estendo a mão. Mas tem aqueles, nunca tive disso. Assim eu penso, graves. Foi uma coisa que passou e na minha, para mim, aquilo já nem me lembro o que é que foi. Mas sei que aquela sim, pessoa... Sim, isso é importante. É quanto tempo passou até ao período em que voltamos a cruzar com a pessoa. Eu sei que... Quer dizer, não sei se para o Carlos se conta. Eu sei que tive um cui pro quo com esse. E então, como essa pessoa não existe para mim, sendo eu penso grave, eu também aí não chegou ninguém e não cumprimento. Mas é isso. Há pessoas que eu, por, felizmente, na minha vida não tenho tido assim grandes. Porque há pessoas com quem eu não simpatizo. E pronto, por educação, enfim, ou pelo ter de, ou pelo convém que, é mais por aí, não é? É mais pelo convém que, é o cumprimento. Mas isso é outra história. Isso é pessoas que não fizeram nada, ou chamados de delitos pequenos. Pois é, isso que eu digo. Agora, em caso de situações mais graves, aí é que corto mesmo, e nem que esteja como tu disseste há bocado ali, estendido no chão, a deitar sangue por todos os lados. Não conheço a pessoa, nem sei se é uma pessoa, se é o bicho que está ali. Portanto, para mim, não é nada. Siga a Marinha. Não, eu também sou assim. Eu não guardo muito tempo. Ou seja, eu das duas uma. Ou as coisas são suficientemente ligeiras para que eu possa contorná-las. Ou quando chegam ao ponto de serem realmente graves. Então aí acabou. É, acabou mesmo. Podem passar muitos anos. Por exemplo, quando começaram as desavenças com essa pessoa, com essas pessoas, as tais das ameaças e das bruxarias e não sei o quê, porque até disso passei. Ao princípio, que foram desavenças, que eu já estava quase a ultrapassar. Agora, quando começa a chegar a um... quando começa a passar uma certa barreira, aí é que é aquele ponto em que, nem que seja daqui a 40 anos, não é? É assim, é muito provável que eu fique... Olha, morreu, ainda bem. Foi menos um. Menos um que cá está. Vai dar um emprego ao outro, que é o papo. Ah, ou emprego, ou pensão-se... Emprego, ou reforma. Como é que vai dar um emprego ao outro? Se não há emprego. Eles aproveitam para extinguir o posto de trabalho. Vem a falar outra vez por tu cozinho e tu só lá está. Não, eles aí aproveitam para extinguir o posto de trabalho, não é para... Ah, está bem. Não, mas é assim, a reforma... Pode ser pessoa, se for daqui a 40 anos, as pessoas em questão já estão reformadas. Não te importas. E já haverá reformas nesse tempo? Sim, no tempo em que nós somos a Ibéria, haverá. Sim, a Galiza do Norte. Eu agora vou ladrar. Ladra para aí, estás muito calado. Eu há um ou dois anos, eu diria que a vingança, de certeza que deveria, quase certeza, ou seja, de certeza que em quase todos os casos deveria ser aplicada, Mas antes de dizer o porquê, até vou continuar a definição que estava ali no início, de uma certa pédia que fica a seguir ao Wiki, que diz: a ética da vingança é acaloradamente debatida na filosofia. E nós, que somos uns filósofos de primeira categoria, estamos aqui, eu sou Nietzsche, sou o maior de todos. Alguns creem que ela... Eu sou 20. Ela, a vingança. Alguns creem que a vingança é necessária para se manter uma sociedade justa. Eu nem sequer tinha lido isto quando comecei a falar no início de... que a pessoa merecia para aprender e para não fazer em relação aos outros. Em algumas sociedades, acredita-se que o mal infligido deve ser maior do que o mal que originou a vingança, como forma de punição, e a filosofia de olho por olho, isto entre aspas, citada no Velho Testamento da Bíblia, e já lá vamos, Êxodo 21:24, essa filosofia de olho por olho tentou limitar o dano causado, igualando o original. Ou seja, o que nós vimos fazer era aqui um... era igual ao que nós tínhamos feito. Olho por olho, dente por dente. Para evitar, uma série de ações violentas que escalassem rapidamente e saíssem do controle. Ou seja, como o Carlos estava a dizer, depois a pessoa ainda se ia vingar daquele, da minha vingança e estávamos aqui numa terceira guerra mundial. Outros argumentam contra a vingança, alegando que se assemelha à falácia. Falácia é algo falso, que as pessoas têm a ideia de que é verdadeiro e é só conversa. A falácia de que dois erros fazem um acerto. Ou seja... E estes que argumentam, estes que estão contra, dizem que lá para outra pessoa errou e nós vamos outra vez errar, mas de propósito, para compensar, isso não faz um acerto. É como nos jogos de modalidades, sobretudo desportivas, o árbitro erra para um lado, não é depois errar para o outro que vai passar a ser correto. Voltando à Bíblia, alguns cristãos interpretam a passagem de Paulo: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Isto da Epístola de São Paulo aos Romanos 12:19, na versão da Bíblia Sagrada, blá, blá, blá, como significando que, e quero a opinião do Joaquim Pereira sobre isto, apenas Deus tem o direito de praticar a vingança. Vocês vão me desculpar, mas eu não tenho resposta para isto. Eu não fiz pergunta. Suscitei um comentário. O meu comentário não o posso utilizar porque, como vocês sabem, eu sou ateu. Isso mesmo é que eu queria ouvir. E como sou ateu, não acredito que há Deus, nem que há essas coisas todas, e as Bíblias, e a história de Portugal, e essas coisas. E como não acredito nisso, para mim isto não tem sentido. Se estamos à espera que Deus faça... Oi. Mas tem noção de que há muita gente que acredita que do lado de cima, mais estrela mais chave, há de encaminhar, há de fazer justiça sobre as pessoas. Isto é de tal maneira fazer vingança. Esquisito. Mas ao mesmo tempo, desde os primitivos, até os dias de hoje, e cada vez mais. E então quando as situações sociais estão... nos céus, estão caídas sem resposta para elas. Para onde é que se viram? Viram-se precisamente para os deuses. Já os primitivos, era o sol é que era bom, a chuva é que era boa, o fogo é que era bom. Depois começaram a personalizar os deuses. Já era aquele, já era o Zeus, já era não sei quem. Aliás, os nomes dos planetas, eram Júpiter, Mercúrio, Vênus... Eram os deuses. Eram os deuses dos romanos e dos gregos. Essa coisa toda. Portanto, isto de deuses, meus amigos, até logo. Não é que me vá embora, mas nesta resposta. Carlos. Igual. Igual, Joaquim, já vou por ti. Quando não acredito, não tenho por comentar. Vamos escutar uma definição que até acho completa e complexa da filósofa Martha Nussbaum, que diz assim: o senso primitivo do justo, notadamente é um bocado à brasileiro. Notadamente. Está certo. Está correto, é português. O senso primitivo do justo, notadamente constante de diversas culturas antigas em instituições modernas, começa com a noção de que a vida humana é uma coisa vulnerável, uma coisa que pode ser invadida, ferida, violada de diversas maneiras pelas ações dos outros. Para esta penetração, A única cura que parece apropriada é contra a invasão, igualmente deliberada, igualmente grave. E para equilibrar a balança verdadeiramente, a retribuição deve ser exatamente, estritamente proporcional à violação original. Difere da ação original apenas na sequência temporal e no facto de que é a sua resposta em vez da ação original. Um facto frequentemente obscurecido se há uma longa sequência de ações e contrações. Já agora esta, há um nome para isto, para uma longa sequência de ações e contrações, ou seja, vingança após vingança, chama-se vendetta. Estou hoje a saber. Que até foi uma coisa muito usada nas sociedades pré-industriais na região mediterrânea. Que eles andavam lá, tamaná, pega lá, agora tamaná, pega lá. Foi o Mediterrâneo e ali a costa africana e asiática, principalmente asiática, que agarraram mais, porque estão aqui mais perto de nós, porque se formos para a China e para o Japão, então vai dar tudo ao mesmo. Continuo. Eu fui procurar, já vou voltar ao que disse agora, eu fui procurar notícias apenas da última semana relacionadas com vingança, encontrei várias, mas seleciona-se aqui duas, em que, por exemplo, no, a Polícia Civil de Paraná, Minas, isto no Brasil, prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu dois adolescentes suspeitos de matar um idoso de 63 anos com 25 facadas. Isto por vingança, dizem eles, que ele tinha feito mal a uma coisa deles, uns trens, portanto, devia ser algum instrumento que eles tinham. Portanto, alguma propriedade deles, o velhote, dizem eles, que tinha... O safado tinha que morrer mesmo, porque já tinha feito mal a nós, agora vamos lá matá-lo. E outro aconteceu no bairro Caladinho, isto não é giro. Nessa zona há muito disso. Em que... Mas dia 24 não foi domingo. Dia 24 foi segunda-feira, foi domingo. Aqui está a dizer que domingo é 24. Mas não interessa. É que uma pessoa de 54 anos foi executada com 5 tiros na cabeça... em que também foi uma vingança ou rixa, porque 10 dias antes teria sido atacado com mais 5 golpes de faca nas proximidades de um local onde foi morto, ou seja, já andava atrás de um para se vingar de algo em que o senhor José, que foi o senhor que morreu, José Paulo Farias, tinha feito. Portanto, isto para dizer o quê? O senso primitivo do justo começa com a noção de que a vida humana é uma coisa vulnerável, uma coisa que pode ser invadida, ferida, violada, de diversas maneiras. Não tem valor. Tal, tal. E porquê é que eu sublinho o senso primitivo? Carlos Bonaparte, na cabeça primitiva das pessoas, esta coisa da vingança até é uma coisa que se deve aplicar, não? Na cabeça deles entendi, tem... Eu acho que entendeste mal a questão do senso primitivo. É que quando ela diz o senso primitivo é a base... Não é? A base de... Porque na maior parte dos casos, essa base de... Ou seja, do igual por igual, repara que ela até diz estritamente, isso é a base da vingança. Isso é o senso primitivo da vingança. Que depois tem outras evoluções. Ou seja, esse senso primitivo evolui. E evolui é... Quem, como é que é? Quem dá um, leva dois. Não é? Ou seja, mas a base é quem dá um, leva um. Olho por olho, dente por dente, pão, pão, queijo, o que queiras chamar. Por acaso eu entendo mais quando ela diz o senso primitivo do justo, é a noção mais antiga da justiça, uma noção que já vem de há muito tempo. Acho que é mais isso. Não sei, mas continua. Pode ser. Eu acho que sim. Ou seja, aliás, a justiça existe para mediar a aplicação de uma pena consideravelmente igual à culpa da pessoa, não é? Ou seja... Sim. E é nesse contexto, sim, que as pessoas querem aplicar a justiça para elas próprias, como tu disseste. Sim. Eu, por ser... Procuro ser direitinho, sem grandes coisas. Quando vejo, caio de ouvir o falado, que fulano fez isto ou aquilo, sendo a ação dessa pessoa muito grave, cá no meu íntimo, mas está lá mesmo no fundo, mas ele salta cá acima e a minha vontade era fazer-lhe o mesmo. A minha vontade... Diz ela, a única cura que parece apropriada é contra a invasão, igualmente deliberada e igualmente grave. E eu, por exemplo, os florinhos que pegam fogo às matas. Era deixá-los lá no meio do fogo. Era no sítio onde o fogo estivesse mais aceso, metê-lo lá. No entanto, sou pacifista, não gosto de fazer mal a ninguém e antes pelo contrário. Mas não acha que há uma sensação de justiça nas pessoas que aplicam vingança? Não acha que é por, sobretudo por isso e mais do que eu mostrei que sou melhor que ele, sou mais forte? Mas, lá está. Não é a justiça que prevalece nas cabeças das pessoas? Infelizmente, ou felizmente, pelo contrário, felizmente, a maioria das pessoas ainda tem um bocadinho, não quer dizer que tenha completamente, mas um bocadinho. De, o bom senso suficiente você, para não ir por esses caminhos. Não sei se o Carlos Bonaparte acha o mesmo. A maior parte? Eu acho que a maior parte das pessoas tem noção de quando é que deve parar. Pois. Até podem fazer vinganças. Eu já nem estou a falar em parar, já vai começar. Ah, é assim, começar é assim, vinganças pequenas, há sempre quem vá, a maior parte das pessoas resvalam para aí, para vinganças pequenas. Nem que seja aquela coisa do, és um filho deste, eu não sou teu irmão, nem que seja coisa do género. Mas há sempre o resvalar para essas pequenas vinganças, não é? Mas, de uma forma geral, eu acho que as pessoas, na sua maior parte, conseguem rapidamente recompor-se e até ficar com aquela coisa do vais ver, pá, tu vais ver, olha que um dia depois passa, pronto. Mas de uma forma geral, porque as pessoas depois também sabem, acalmam-se e também sabem que o que quer que façam já vai jogar contra elas. Mas acho que sim, é o que digo, acho que sim, de uma forma geral as pessoas sabem parar. O que eu vos pergunto é, nem é preciso chegar a este caso de assassínios, como ainda agora vimos, quando uma pessoa sente-se prejudicada na sua vida e depois faz algo ou no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, que não, claro que não acaba com a vida das pessoas, mas prejudica muito o dia-a-dia do alvo vingativo, o que eu vos pergunto é se compreendem a ação dela, a resposta da pessoa que primeiro foi atacada. Se vocês têm uma certa compreensão, se entendem e se deixam andar. Não respondem. Eu. Se têm uma compreensão em relação aos gestos do atacado, que depois acabou por ser o atacador. Quero, tenho e não tenho. Ora bem. Isto é complexo porque cada um é como cada qual. Claro, nós estamos a falar aqui em geral, nunca podemos analisar caso a caso, não. Estávamos aqui por até exemplo, 2900. Eu quando vejo. Ou ouço falar de um fulaninho que fez este e aquele. Depois veio o ofendido e vinga-se. Lá está. Eu, nesses casos de assassinos e não sei o quê. Porque muitas vezes o assassino ou o ofensor, de coisas assim mais graves, vai ao tribunal e o tribunal manda-o para a rua. Claro, uma pessoa fica revoltada com a justiça. Em primeiro lugar, se tem realmente os instintos de vingança, era ir aos juízes que ilibaram com provas o ofensor. E depois então seguiria a vingar no ofensor. Mas como não tenho nenhuma dessas, não tenho tendência disso, olha, o mundo é como está e vai indo. Eu, por exemplo, numa vida laboral, eu sou um cabeleireiro. Sim. E eu entro... conheci essa faceta. Por acaso não dizer que sou branco, não? É, mais ou menos, sou irmão. Entro num estabelecimento, comecei a trabalhar num estabelecimento e... fiz uma asneira, mas por acaso um colega meu que está no mesmo estatuto que eu, ou seja, também é um funcionário qualquer, por acaso. Sim, continua. Por acaso, no momento em que eu fiz a asneira, outra pessoa que também estava lá perto, e depois digo que foi ela o patrão vê os factos, ouve as duas versões e acredita-se em mim e acha mais provável que tenha sido outra pessoa, e eu estou pronto. Sou eu e você. Você foi despedido por minha causa. Porque eu fiz a asneira, você também estava lá, eu arranjo a maneira de. Pronto. Exato. Passados uns tempos, estava você desempregado e eu ainda estava no cabeleireiro, você descobre que eu nem sequer tinha licença, tinha habilitações profissionais para trabalhar lá. E faz queixa, apresenta e eu vou à vida. Essa vingança é justa? Isso não é vingança. Não é, Miguel? Então, ficou sem emprego. Vai ter, por causa dessa pessoa, vai ter algum emprego à mesma pessoa. Vai fazer exatamente o mesmo. Isso não é vingança? Não. É a ausência de consideração. Explica lá essa filosofia Nietzsche. Porque eu não estou a mentir. Nem estou a inventar. Percebes? Estou apenas a pegar num facto que é verdade. Sim, mas podias também pegar noutra perspectiva. Ela não tem licença oficial de qualificações para tal, mas faz bem o trabalho dela a deixar estar. Podias passar ao lado, como tu disseste no início. E que consideração é que eu acabei de ter por uma pessoa? Ou seja, repara, a ausência de consideração é, olha, ela não está a agir bem, mas eu vou protegê-la. Ao não estar, ao omitir, não é? Ao omitir, eu estou a proteger. Porque eu quero proteger uma pessoa que ainda por cima... Ou seja, eu não estou a pôr culpas minhas em cima dela. Sim, mas acaba por ser vingança também. Porque, não estás é, não, não porque é, se a pessoa não, não tivesse, é mesma coisa, não não tivesse é mesma tirado o emprego, tu não tinhas vingado ela. Não tinhas fazer. Não ias fazer aquilo. Não ias apresentar a queixa se não tivesse tirado o emprego. Depende. Podia ou não. De todas as formas, apresentar a queixa com factos não é vingança. A questão da vingança é outra. O que eu te pergunto é... Sabias que a pessoa não tem licença para tal, mas a pessoa a ti nem tinha feito nada, ias fazer alguma coisa? Não ias. Porque tinha alguma consideração, percebes? Tinha alguma... Ou seja, se a pessoa não me colocou em nenhuma situação de desvantagem, porque o motivo é que eu hei de colocá-la numa situação de desvantagem, ou por motivo é que eu hei de colocá-la no ponto em que ela merece estar. Não é? Porque uma pessoa que está... que não tem licença, não é? É uma pessoa que não está no lugar onde devia estar. Por muito profissional que seja, tem que ter licença. Se não tem licença, não é? Então tem que... Quer dizer, tem que arranjar a forma de a ter. Senão está acima daquilo que deve. Mas eu não estou importado com isso. Se a pessoa... Se tiver alguma... Olha, aliás, há pessoas que são capazes de fazer, não é? Sem que a pessoa em questão lhe tenha feito nada. Pode acontecer. Há pessoas... Vamos dizer assim, mas eu não posso dizer que são más, porque as coisas que estão mal têm que ser denunciadas. Não é? Portanto, aí já entra a definição de sociedade justa. Aí já, aí já é mais uma questão de justiça que propriamente de vingança, porque a vingança vai implicar que eu, à força e à margem da lei, faça uma coisa que não é correta. Mas aqui foi tudo dentro da legalidade. O Joaquim Pereira compreende e fazia a mesma coisa? Eu. Lá está. Não sei. Eu sei, porque a minha maneira de ser, talvez, mesmo que fosse uma coisa grave, que agora num caso de estar num emprego fora da lei, eu por mim não ia meter o dedo nessa situação. Mesmo que lhe tivessem tirado um emprego, não, a situação que eu apresentei foi a pessoa que tirou o emprego não tem qualificação para. Mesmo está assim, ilegalmente no seu mesmo posto. Assim, que foi o facto grave tirar o emprego, aí talvez agisse dessa maneira. Talvez. Eu sou muito pouco de coisas assim, não... Nunca me aconteceu, portanto, não sei ao certo o que é faria nessa situação. Só quando chegasse o caso concreto, é que... Eu há pouco disse que há uns anos, não é preciso recuar muito, talvez um, dois anos, eu tinha quase certeza que iria aplicar vingança para, lá está, é necessária para manter uma sociedade justa, para... Porque a mim, lá está, eu também poderia, não escondo, poderia ter o sentimento de, pega lá, agora já estás no sítio. Mas mais do que isso, pode ser que com esta aprendas a não fazer isto aos próximos, aos que vierem. O problema é que em vez de não fazer aos próximos, ainda ia recair sobre mim e depois não ia fazer mais sobre outros. Mas não interessa. Isso, eu disse isto, eu disse que isso seria há uns anos, porque hoje eu vou-vos dizer o que é que eu faria com a certeza. Vocês põem-se no papel do ofensor, assim? Sim. Do ofensor. Se vocês fazem algo mal, propositadamente, claro que nós estamos sempre a entrar aqui no vingança, é algo que se vinga de algo que nos fizeram propositadamente, porque Exato. Sem querer temos a tendência de compreender que foi despropositado. O ofensor, vocês são o ofensor, fazem mal a alguém propositadamente, vocês têm a intenção de prejudicar a vida dele. Exato. Propositadamente. Uhum. Ou seja, ficariam todos contentes se passado um dia, uma semana, um mês, 10 anos, isto de um mês para 10 anos é uma diferença pouca, um dia, uma semana, um mês, 10 anos, vissem que a vida da pessoa estava uma... estavam lá por baixo, era o que eu queria dizer, que engasguei-me aqui. Ficarem contentes com isso, não é? Se o vosso objetivo era esse, e então se chegassem à beira dele, lá está o cenário que eu sugeria à meia hora, que se cruzassem com eles e tal, e vissem que ele estava em baixo, ou que nem sequer cumprimentava, ou que até tinha medo, vocês ficavam todos contentes, certo? Claro. Então eu vou-vos dizer qual é a vingança que eu hoje aplico. Olha, tu, eu cruzo-me consigo, você que me tirou o emprego, agora vamos ter ao contrário, ou fez uma coisa até pior, tirou-me os sonhos da minha vida, e o cara tirou uma mulher... Você já fez isso, que eu sei. tirou todas as coisas importantes e pessoas importantes que eu tinha na minha vida. Mas eu continuo, se ainda estou aqui consigo, e se sou capaz de ter consigo, é que continuo na minha vida. Não andei aí... claro que numa primeira fase andei mal, mas depois passou e ganhei outras rotinas. E eu chego à sua beira e você que já me fez mal há meses ou anos. Olha, vou vingar-me de ti. Dá cá a mão. Estás perdoado. A vingança. Isso. A minha vingança hoje é esta. Eu já li. É chegar à beira de... Eu vou-me vingar de ti. Estás perdoado. Porque ficamos com a sensação... Eu fico com a sensação dentro de mim que... Olha, consegui conviver com a pessoa. E ao mesmo tempo que ele não queria ouvir aquilo. O que ele queria era ouvir que opa, eu um dia ainda... Tu deixaste-me a vida como eu estou... Dois burros. Mas é mostrar que eu passei ao lado. E se calhar hoje até tenho uma vida melhor. A minha... Mas bem que não tenha. Chega lá à beira dela. A minha vingança, se alguma vez fizer. Mas uma coisa sincera, não era de hipocrisia. Claro, era... Pois, quando estamos aqui, e acabar na sinceridade de cada um, pelo menos. E o assunto acaba lá, e se a pessoa quisesse falar, podia falar. Se não quiser, pronto. A minha vingança, nessas situações, e já tenho acontecido várias vezes, é virar ao contrário. Em vez de lhe fazer o mal, fazer-lhe o bem. Mas tem outra vertente. Infelizmente, a pessoa que aceita essa ação, a maior parte das vezes não chega ao fundo da questão. Não percebe que nós estamos a vingar. Para ele, isto é um otário do cargo. Então eu mas deixa-o pensar. Você sente-se bem com... Oh, filho, lá está. E eu... Rejo-me pelas minhas ideias. E a minha ideia... Deixa eu pensar o que a minha ideia é fazer precisamente isso. Como diz ali muito bem. A vingança é o prato que se serve frio. Porque eu, ao fazer-lhe o bem, depois do mal que ele me fez, eu estou-me a vingar na minha maneira ponto, de ser. Para mim é o extremo que você pode atingir. O pior é que as pessoas que recebem... Mas isso é os outros. Pô. A maneira como se sentir ao mas, agir, de certa forma. Mas lá está. Como eu sou assim, eu já não penso que ele vá fazer assim, eu sabe. Eu é que me vinguei a fazer-lhe o bem. E arrumou. Mas eu estou... Eu estou a ver muita utopia por aqui. Não é, não. Não é. Eu já... De uma forma geral, a pessoa até pode pensar, olha, é mesmo otário. Mas espera aí. Mas eu sei que é assim. Não é isso. Mas há outra vertente muito perigosa que é... Ah, estás bem? Ainda estás a gozar comigo? Então para aí que agora vou-te fazer bem pior para te pôr na ordem. Não é gozar. Eu não chego à beira dele para gozar comigo. Pois. E a forma como ele interpreta? Ah, está bem. Deixa eu... A melhor forma que tu tens de liberar os problemas é não te meteres com eles. Resolvê-los. Sim, sim. E complementar aquilo que eu perguntei no início. Porque eu já sabia que ia chegar a uma certa altura do programa e eu ia dizer isto. Aquilo que eu sugeri no início de cruzares com uma pessoa. E eu, em vez de ignorar... A chegar lá e cumprimentar. É a maior vingança que se possa fazer. Agora tu dizes. Há a probabilidade de a pessoa que ouviu isso querer ainda vingar-se. Há a probabilidade de, mas eu acredito que... Chama-me utópico. Eu acredito que a maioria viu que aquilo não se afetou. Já não adianta. Eu não e não voltam. Eu não chego aí. Porque também o convívio deixou de ver com a pessoa, não é? Nós voltamos a cruzar com alguém passados anos. Eu não chego aí, eu fico naquela que eu fiz do bem e ele não atingir que eu que me estou a vingar, pensa que eu que sou um otário, mas... É, a partir daí acabou. Se a pessoa quiser continuar a conversa, anda-se conversa. Mas depois, se não quiser, mas, acabou. Mas cuidado, porque Embora também tenha a noção de que pode haver ainda mais E, percussões como o cartão. dentro das pessoas que passam dos limites, há cada vez mais este fenómeno, que já nem é quase um fenómeno, já é mais um número, que é, atenção, porque estas pessoas, cada vez mais, o nosso bem lhes faz mal. O teu E bem faz. elas tendem a pôr cobro a esse mal que é o nosso bem por coincidência. Ou seja, se ainda vais estar com a cara da pessoa a cumprimentar. Ai, então me cumprimenta. Assim, ah, Marta é bom. Depende, lá vamos nós falar outra vez o tempo, Eu porque tu tens sei. noção de que as pessoas quando fazem algo mal, é por algo muito recente. Se tivesse parado Ah, 5 não. anos, e 5 anos depois ou 10, se calhar Ah, já não não, não, faria não. quase nada porque não, Ah, não, não, já não é não, não. aquilo Eu aquilo. não sei onde é que. Eu não sei. A maioria dos casos é assim. Olha que eu não sei. Não sei exatamente em que mundo é que vives, mas. É no mundo top. Mas vou dar uma informação que é cada vez mais, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, cada vez mais, os crimes de vingança entre gerações familiares está a aumentar. Por que será? Aí já está a entrar noutro. Eu Não! percebo, mas não estava a entrar nesses Não, contextos. houve. É porque tu aí. Mas vai dar um Não, bocado a já mesma vem de coisa. gerações e de Mas vai dar um tradições. bocado a mesma coisa. Porque eu não te conheço a ti. Ah, conheço mais ou menos. Ah, tanto bem contigo. Tenho de que família que és? Ramada. Como? És desta família? Anda cá, Que caralho! fez mãos aqui e tal? E eu sou as Bonapartes. Ah, és? Não sei o que. Não as falam. Percebes? Isso aí, nem estava a pensar nesses casos, mas acontece. E cada vez mais. Isso. Pois assim. Atenção a uma coisa. Que. Pessoas que são más. Mais dificilmente mudam para o bem do que as boas mudam para o mal. Portanto, atenção, de uma forma mais geral do que no caso positivo, pessoas que são más, de uma forma geral, são más a vida toda. Não importa se passam 5 ou 10 anos. Bem pelo contrário. Às vezes, e eu tenho casos que não são propriamente família próxima, são. Enfim, agora, família, porque. Enfim, existe. Papéis e coisas já. Que é assim mesmo. São pessoas que ver alguém bem, aí nem é uma questão de vingança. Embora a vingança alimenta, mas só o facto de te ver bem dá vontade de fazer mal. Deixa-me esclarecer uma coisa. Eu, a maneira como eu disse, está-me a dizer, eu não ia chegar, imagina que eu me cruzo contigo, que me tiraste o um emprego, não ia ter contigo de propósito para chegar à tua beira e dizer, olha, vou-me vingar de ti, estás perdoado. Eu ia dizer, estás Não. perdoado se a conversa surgisse, não é? Não ia chegar à tua beira de propósito, olha, só vim aqui para te dizer, vou-me vingar de ti, estás perdoado. Mas se o assunto de há anos surgisse, o meu desfecho era esse. Até porque uma pessoa que realmente que possa aprender algo não vai aprender com o teu perdão ao fim de muito tempo. Ou aprende, ou pedes, ou tu perdoas a pessoa pouco tempo depois, ou então a própria pessoa. Eu já percebi, mas não consideras que há pessoas que ao longo dos anos, não estou a dizer que são muitas, nem estou a dizer que é a maioria, nem estou a dizer que chega à metade, ao longo dos anos apercebem-se da asneira que fizeram. Mas depois até nem têm coragem de pedir à pessoa ofendida a pedir Perdão. desculpa. Tens noção de que há Sim, pessoas assim. há pessoas assim. Não estou a dizer que é metade, que é a maioria, mas que ainda há em muitos casos. Cada E vez pode ser. menos, mas sim. Tem que ser cada vez menos, sei se é cada vez É, menos. agora eu sinceramente Mas pode-se deparar com esses é casos assim e eu estava com medo de ter contigo. De é pedir assim desculpa, ainda bem que. podes-te deparar três podes-te deparar com três coisas: com a pessoa que até está arrependida, com a pessoa que bah, é igual, e com a pessoa que acha que está certo com a cara dela e vai-se voltar a vingar a ti ou a pôr-te na ordem, como ela entende, Sim, ainda ok. mais. Podes encontrar-te com qualquer um dos três casos. Se não cumprimentares a pessoa, podes ter certeza que não esbarras com nenhum desses três. Não tens essa certeza. Não tens. Tens mais certeza. Não tens. Não, não Não sem. tens. Basta a pessoa ver-te e ver-te num ambiente, ou que Não, ver-te a não sem. sorrir, ai, aquele filho da curta, no sentido em que tu estás a querer dar, aquele gajo está ali a sorrir, ainda parece todo contente, informa-se, não falam contigo, mas informa-se das outras pessoas que estão lá no convívio e se é para fazer mal, vai fazer mal na mesma. Não tens essa certeza. Certo. E se tu fores complementar, ainda mais a gente vais pôr. Depende. Lá está, tu Percebes? podes Cada apanhar o caso. caso contrário. Por isso é que eu digo, sabendo que a minha noção, e dando já estamos a acabar, dando a minha resposta a vingança, sim ou não, em que modos, isso aqui, e eu já dei a minha resposta. E atenção que a frase não foi minha, eu vi há umas semanas, dita num certo sábado à tarde, que eu vou vingar-me de ti, estás perdoado, mesmo correndo esse risco de... Claro que eu estou-me a lembrar, há aqui uma ou duas exceções que eu nem sequer quiser fazer a conta, mas na grande maioria dos casos, se acontecesse algo, era essa a ideia, a postura que eu tomava. Cada caso é um caso. Hoje a minha vingança seria assim. E cada cabeça é cada cabeça. Tudo é possível dentro dessas três hipóteses. Porque tudo é válido. Possível, tudo é válido. Aqui tudo é válido. Mas no mundo que corre, cada vez é mais para... Não digo fazer outra vez ofensas. Cada cabeça é um mistério e nunca se sabe o que é que vai acontecer depois de... Muito boa tarde a todos. Não, até não é para boa tarde, a próxima. Ainda vou ter um... Diga, Carlos. Não ias falar? Não. Ia dizer que... Só um problema para completar a minha ideia, não jamais querendo impor a tua, embora quem manda aqui sou eu. Não, quem manda aqui sou eu, não, que sou eu. Mais não, quem manda aqui sou eu. Mas eu vou-me já brincar. Não, mas eu sou ceguinho, tenho prioridade, que é isso? Não, também. E exato, também é privilégio. Então pronto, eu tenho 88, está quase. 88. Tens 88. Deixamos-nos brincadeiras. Não, mas a sério, é assim, só para completar a minha ideia. É certo, tu vais, se a pessoa te vir e vir a sorrir e tal, não sei o que, e tal, informa-se para se vingar. Também pode ter o um efeito contrário, a pessoa vê, pá, fica triste, olha o que é que eu fiz, por acaso a pessoa está bem, mas... Ou seja, mas espera aí, deixa-me acabar. Ou seja, mas nenhuma ação, mas nenhuma consequência ocorre do teu comportamento direto com aquela pessoa. Pobre. Às vezes acontece. Pode. Não, não, às vezes acontece. Não é olha, eu não há é isso. Casos em não, que... Não cumprimentando, qualquer ação que... Não havendo nenhuma interação entre tu e essa pessoa, pode. Ela pode ver-te. Pode. Mas isso não é interação entre tu e ela. Sim, mas pode haver sequência. Mas do outro lado, também pode haver uma consequência muito positiva ao isto é com a pessoa. Porque como eu estava a dizer, a pessoa que ofendeu estava com medo já há anos. Estava com medo de pedir perdão ou pelo menos conversar em relação ao que aconteceu. E criaste ali uma retaliação, não uma relação de amizade como a que tinhas antes, mas uma relação boa ali com a pessoa que até estava comigo. Eu vou falar. Na minha vida pessoal, já me aconteceu um ou dois casos que eu fiz a tal coisa, já não me lembro se estendi a mão ou okay. Coincidiu falar com essa pessoa. E a pessoa, quando me viu, ficou a tremer a pensar que eu que ia para a vingança. Para a vingança. E quando eu lhe falei, comecei a falar normalmente com ela, não sei o quê, ficou outra vez um amigo. Quer dizer, viu que eu que lhe tinha perdoado, que não fiquei a remoer. E se calhar ele próprio ficou contente. E ele ficou contente, arrependido da situação que o tinha mesmo criado. Mas é só utopia, também acontece. Isso já a porcentagem pode comigo. Ser menor, mas acontece. Claro. Foi um caso ou dois que me aconteceu. Mas esse caso, por isso é que eu digo, qualquer das hipóteses é válido. É válido, pois. Mas a mim já nunca me aconteceu, felizmente. A questão aqui é se vale a pena arriscar. Eu acho nunca que... me aconteceu, felizmente. O contrário. Quer dizer, eu acho que não. Que voltassem a vingar-se de mim. Antes do contrário. E esse um caso ou dois que me aconteceram foram pessoas que depois, ao longo dos anos, ficaram na mesma, ou mais ainda do que eram, mais amigos. Porque engoliram o sapo e viram que você tem a capacidade de esquecer de passar por cima da situação. E até passaram a ter mais consideração por si. Acabaram por... Exatamente, então, mais consideração. Então foi o grande sorte. Ah, filho. Lá está, é, estou a dizer, os casos que tu apanhas não quer dizer que sejam. Casos e casos. Cada um tem as suas histórias. Embora assim, aquilo que eu vejo é que cada vez as pessoas. Pronto, mas estou a dizer, os casos, estou a dizer, nesse caso específico, estou a falar das pessoas que. Apesar de tudo, se... Ou seja, o que eu apanhei não foram... Ou seja, quando eu perdoei, o que eu apanhei não foram pessoas que... Olha, tal, o caso até perdoou. Não, olha, este otário. Mas... Só apanhei casos desses. Mas pode ser que um dia apanhes o contrário. E aí compreendo se nós estamos já a dizer agora. E eu sou radical. Já não vou ter. Eu sou radical em muitas situações. Que eu já não arrisco. Mas há outras. Porquê? Porque eu comecei a ver que um deles... Que não andava em relação a mim... Que não andava, quando me vi, ele ficou assim de lado e tal. E eu sabendo que ele que era boa pessoa, que foi um... Boa pessoa, boa. Foi um... um azar que aconteceu, de ele meter a pata na poça, e eu como vi que ele que tinha bom futuro na amizade, arrisquei e ganhei. Sim, mas isso há casos... Pronto, sim, casos, claro, casos. Há casos e casos. Tu tiveste azar de só apanhar casos maus. Eu, por isso, poucos, é eu... por isso é que estás mais magoado e não confias tanto. Tanto que neste momento, pessoalmente não sei, nunca me deu essa experiência, mas aqui pela internet, só vou ter que conhecer pessoas ou aproximar-me de pessoas por alguma questão de conveniência. Se me possam dar algum bem material ou alguma coisa assim. Claro, claro, claro. Porque já não espero nada dessas pessoas. Espero o quê? Que me... problemas? Que me contem as coisas delas e depois quando é a minha vez... É isto. Mas é que depois, sabem, deixem-me ter aqui outra perspectiva, em resumo. É que também, o mal que te fizeram da primeira vez, seja lá quem for, até podem ser mais que uma pessoa e mais que um caso, também ganhas resistência, certo? Ganhei. Pronto. E se te voltarem a fazer, não estou a dizer que não vais passar um mau bocado, mas vai ser um muito menor mau bocado, mas porque já ganhas resistência. Mas portanto, o risco é menor quando pensas assim. Mas evito. Ah, evito porque assim, não, assim é assim, entre passar pouco ou nada, porque eu também como estou, entre passar pouco ou nada, não passo nada, também melhor. Ou seja, tu tens a possibilidade de voltar a passar mal, nem que seja pouco, ficar igual ou então ganhar um re-amigo, tu preferes ficar na tua isenção ficar e não. Igual. Exatamente. Isto para esclarecer os ouvintes, que não tem nada a ver com o que estávamos a falar agora, mas ao ler aqui cristãos, já foi uma coisa que já disse já para aí há 20 minutos. Ao ler aqui cristãos, que até o Joaquim não quis comentar. Esta história de apenas Deus tem o direito de praticar a vingança, e como você estava a dizer, se calhar 99% dos cristãos no mundo pensam assim. Não é isso que está escrito na Bíblia e em certas passagens. Deus diz para... Isto para quem acredita, para quem não acredita, passa à frente desta parte. Ou para mim, para quem não acredita, mas queira compreender. Para mim, por exemplo. Não, mas pode não acreditar e querer compreender o que é que se diz. Deus não pode diz, da parte. Deus não diz para... Lá não, nunca diz que só Deus é que vinga. Deus até dá um incentivo para as pessoas se vingarem, mas da forma positiva, que era o que estávamos a falar agora. Exato. Não é bem a história que aparece escrita e que aparece na cabeça da maioria das pessoas. E o que vem escrito na Bíblia? Será não, eu para já não acredito, como já falámos aqui quando falámos da religião, não acredito em muita coisa que vem na Bíblia. Mas não é só isso, é que o que vem escrito, a interpretação das pessoas, cada um tem a sua e pode não ser mais bem. E a interpretação das pessoas é de tal ordem, porque vou para ali, para a missa e para isto e para aquilo, vou ter com a mão no peito. Lá está mais um cruzamento de temas, já falámos sobre isso. E chega cá fora, pum pum. Pum pum pum pum. Acabou. Vamos embora, eu tenho sugestão de musical. Também eu. Qual é? A de Olinda. Ah, e qual é a música? Mal por mal. Ei, ia dizer a mesma. E o Carlos Bonaparte? Não interessa, ganhamos isso. Eu diria mesmo. Não, por acaso não tinha. Não tinha, pronto. Sabes porquê é que eu tenho? Porque eu tenho... Está aqui escrito à nossa frente no monitor. Eu não ia dizer. Qual era a outra que estava por cima? Não, era só isto. Mal por mal. Ai, são as duas mal. Não, é tudo mal por mal. Mal por mal, mal por mal, bem por bem e olho por olho. Mas ainda sobre o vilão e sobre os cristãos, não vou embora. Não é só a questão de interpretação, não sei o quê. O que eu estava a tratar, o que eu estava a falar é que as pessoas interpretam aquilo literalmente. Que o que está ali escrito foi mesmo aquilo que aconteceu. Há de certeza muitas histórias que não foi aquilo que nem sequer aconteceu. Mas é para dar uma metáfora, uma ideia do que se quer transmitir. Mas as pessoas não entendem isso. O escritor que escreveu aquilo. As pessoas não entendem. Não foi nem todos tinham a cabeça como a nossa, não é verdade? O que o cronista do tempo resolveu escrever. O Fernão Lopes. O Fernão Mendes. Fernão Mendes Pinto. De um lindo mal por mal vai fechar esta emissão. Nós voltamos só em abril para o dia... Só em abril? 6. As portas, cabra lá, brau. E o que é que vamos fazer entre até tempo? Lá, caras. Vamos jogar o solitário. Dia 6. Ou fazer palavras cruzadas. Ou Sudoku. Não, Sudoku é raro. Eu despeço-me para daqui a 7 dias. Dia 6 de abril voltamos. E o Carlos? O Sudoku, não, mas o Son Goku, o Dragon Ball, até pode ser. Ah, isso passa ao lado. Mão por mão, a voz da Ana Cabalhau. E hoje é lindo fechar este programa. Como é que ela se chama? Ana Bacalhau. Eu só conheço por Diolinda, pensei que era o nome dela. Mas não é. E agora? É o grupo, é o nome. Um grupo familiar, que eles são todos. É casal, é o irmão, depois o primo. Ah, é? É, eles são todos familiares. Como eu sei de música. Já sou quem tu queres que eu seja. Vida normal, mas quando acordo e não sei quem eu sou, quem me tornei, eu começo a bater mal. O teu bem faz-me tão mal. Já faz-me tão bem.